Sousa, portanto, estava tudo à espera do IMP, não é verdade? Não é verdade. Vocês vão ficar humanamente audível, que já não é nada mau, portanto, toca puxar essas calcinhas para cima e tirar os tampões dos ouvidos. Bernardo, vai puxar as calças para cima. Tem mesmo que ser. Tem, Bernardo. Já está. Então o Júlio de Matos montou tendas à porta do pavilhão Atlântico e ninguém dizia nada. Pelo qual a psiquiatria setor terminal parece que tem más instalações. O cenário não é assim tão risonho. O que se passou à porta do pavilhão Atlântico foi uma concentração de jovens que fecharam os pais no estaleiro e lhes deram 3 caixas de Xanax para garantir que até dia 8 de abril à noite ninguém os acorda. Qual é o motivo disto tudo? Não se vão realizar as Olimpíadas da Matemática, meus amigos. O motivo chama-se Tóquio Hotel. Quero ouvir esses berros de surpresa. Tá bom. Tóquio Hotel é a minha banda preferida, disse uma jovem. Sóbria. De banda? Esses rapazinhos alemães só têm mesmo banda depilatória. Porque de resto... É que desde o vocalista às fãs, pelos, nenhum. Eu próprio que assinei a hipótese de me juntar a esta comunidade. Mas numa vertente, digamos, menos hardcore, para não ter de fazer a barba durante 2 meses. Suas malucas, é ver salões de estética a fechar à vossa pala. Não sei se já tiveram a oportunidade de olhar para o vocalista desta. Como é que é? Banda! Exato. Já, eu também. Mas nesses casos milésimos de segundo havia 10 caixas de compensação. Senão já tinha ido esta para melhor que uma gastroenterite. Nesse momento concluí também que Son Goku existe. E não se trata apenas de uma animação. A única grande diferença é nos superpoderes. O nosso herói de infância lançava tudo e mais alguma coisa. Esse vocalista apenas vai aos agudos como nenhum ser humano. Venha ao Pingo Doce de janeiro a janeiro. Preço baixo, qualidade no Natal e o ano inteiro. Ok. O senhor do Pingo Doce também vai. Mas não conta. Não fugindo a este tema, que chega quase a ser, vamos lá ver, musical. Já repararam na péssima música que se faz em Portugal? Ui, que mau! E nos States? Bem pior. É assim, ter um artista com o nome de Toy a cantar uma música para a seleção portuguesa de futebol no Mundial não seria das melhores escolhas, mas olhem que o nome da Black Eyed Peas, que é como quem diz, os feijões fracos, também não ajuda. Isto é obra de alguém cujo suicídio não terminou com sucesso. Um grupo americano, ou como diz o meu avô, americano, mas na verdade ele quer dizer americano. Bom, apoiar uma seleção que fica a um oceano de distância, pá, até parece que não temos má música em Portugal também. É assim, Portugal até aos dias de hoje é um importador nato. Tudo é importado, mas 99% são coisas de qualidade, até a droga. Mas para importar coisas que são quase cocó de cão, pá, não cabe na cabeça de ninguém. O que é que os americanos vão pensar? Ah, então aquilo do Zé Cabra é só mito, pois. É o que eles vão pensar. Isto agora é ver todos os dias, nos bares de karaoke, Freixo de Espada à Cinta, os sindicatos à porta do aeroporto da Portela para boicotar a chegada dos feijõezinhos com alheiras e açordas em punho. Isto porquê? Se é para haver má música, escolham-nos a nós. Ambos os dois. Disse a dupla de sucesso do bar... O bar Nice Good Fine, Eulália e Maurício. Mas, a música destes senhores americanos diz I got a feeling that tonight's gonna be a good night. Eu não sei se vocês, alminhas do diabo, sabem de uma coisa. Que é o seguinte, os jogos da seleção vão ser transmitidos nada mais, nada menos do que de manhã, início da tarde e fim de tarde. Ou seja, a música não se está a enquadrar. E segundo fontes bastante fidedignas, Gilberto Madeira ligou esta manhã para Josef Plata para mudar os horários dos jogos, de maneira a haver sentido na música. O economista suíço rejeitou e disse: no máximo, dá-se mais um sismo no Chile, o eixo da Terra anda mais um pouco e o fuso horário altera-se. O Chile mostrou-se pouco receptivo porque escolheu como música de apoio à sua seleção Estrela da Tarde, de Carlos do Carmo, como já estava planeado. O dilema mantém-se e as negociações prosseguem. Contudo, mantém-se de pé, como música de reserva, o novo líder do top de vendas irlandês, Henry. Put your hand in the ass. Então, criancinhas, gostaram? Ainda bem! É que para a semana há mais, é ótimo! Yupi!